Você escuta a partir de agora, Milioli Neto, a história do rádio, a vida profissional de um dos mais conceituados radialistas de Santa Catarina, depoimentos, histórias e revelações da voz mais forte do jornalismo esportivo catarinense. Milioli Neto, a história do rádio. A partir de agora. Olá, a partir de agora você escuta pela Rádio Satic Transamérica FM o programa Milioli Neto, a história do rádio. Um programa que resgata parte da história do Rádio Sul catarinense. Uma viagem no tempo que hoje conta a trajetória de Francisco Milioli Neto. Um profissional reconhecido em todo o estado catarinense pelo seu estilo autêntico, que o credenciou como um dos principais personagens do rádio Barriga Verde. Conhecido por seus comentários esportivos e críticas ferrenhas ao Criciúma Esporte Clube, Milioli sustenta um relacionamento de amor e ódio entre seus ouvintes. Há quem diga que mesmo os desafetos escutam Milioli Neto para questionarem seus comentários sobre um determinado tema. Homenageado recentemente com o título de comendador da Acaerte, por ter completado 52 anos de carreira, Milioli contará suas experiências do início da sua vida profissional até a migração para o Rádio FM. Depoimentos de colegas de trabalho e do próprio Milioli deixarão os próximos 30 minutos mais divertidos e informados. Histórias fascinantes que nos remeterão a um mergulho no tempo. Milioli Neto, a história do rádio, tem a apresentação de Cristine Rodrigues e Bebel Vieira. Nos trabalhos técnicos, Jean Vieira. Está no ar a história do rádio catarinense. Você está ouvindo Milioli Neto, a história do rádio. Há exatos 52 anos, estreava no Rádio Sul catarinense um dos mais conceituados radialistas do estado. Francisco Milioli Neto começava a trilhar uma das mais brilhantes carreiras do rádio catarinense. O início se deu antes da Copa do Mundo de 1958. Aquela grande seleção do Brasil que levantou o primeiro título mundial. Já em 56, ainda no grupo escolar Professor Lapagés, eu estudava junto com o Clésio Burgo. O Clésio era atestado, ia aos domingos participar da jornada e ele me incentivou, vamos. E assim, em 57, eu comecei uma jornada esportiva com o Clésio de Siderópolis, no estádio Itaúna, no jogo entre Itaúna e Comerciário. Antes de estrear no microfone, Milioli, juntamente com seus amigos, ganhou experiência em uma pequena sala de redação. Nesta saleta, na década de 50, começava assim a carreira de um dos mais conhecidos comentaristas de Santa Catarina. Mas antes disso, já participava de um pequeno grupo de redação que fazia o programa da tarde de esportes. Milioli, João Miklis, Fulvio Naspolini, e eu não me lembro os outros nomes. Clésio Burgo, evidentemente. Nós já participávamos do grupo, formávamos o grupo que preparava o jornal esportivo que o João Sônico apresentava às 18 horas. E a estreia só se deu em 57, num jogo com o Itaúna. Não me lembro, era um domingo, mas não me lembro o dia, de jogo pelo Campeonato da Alarme, Itaúna e Criciúma, num jogo lá em Siderópolis. O ponta-direita do Itaúna era o Galego, o lateral esquerdo do Criciúma era o Uca, é um pau oco, batia, que não era brincadeira, e o Galego era o tipo de jogador que na época a gente dizia que ele gostava de apanhar. Quanto mais batia nele, mais ele jogava. Então, foi essa a expectativa, de que o torcedor sideropolitano ficou danado da vida conosco, mas foi realmente uma coisa muito interessante. Foi ali que eu comecei, em 1957. Hoje em dia, o rádio é um dos veículos mais avançados tecnologicamente. Aparelhos que permitem transmissão digital são usados por grande parte das emissoras em todo o Brasil. Mas nem sempre foi assim. Na década de 50, Milioli passou muito trabalho para repassar aos ouvintes tudo o que ele pensava. A simples transmissão de uma partida de futebol era uma grande maratona. O rádio dos anos 50 era um rádio diferente, completamente diferente do que se pratica hoje. Era um rádio onde as pessoas tinham que ter uma voz muito boa, tinham que impostar a voz, saber ler o texto, né? Havia aquela caixinha comercial, e quem não soubesse ler ponto e vírgula, não ia trabalhar em rádio. Não é como hoje, que as coisas mudaram, a exigência hoje é maior, mas não no plano de talento natural, né, de ter uma grande voz. Mas, sobretudo, de ser inteligente, ser profissional. Quer dizer, as coisas hoje mudaram bastante. E o rádio, tecnicamente, sofreu uma evolução fantástica. Nós, para transmitirmos um jogo de Sara, da Metropolitana, era para esticar fio, levantar poste, era uma dificuldade danada. Né? Você não tinha telefone para ir fazer uma cobertura em Florianópolis, Joinville, para ir a Lages, por exemplo, São Miguel do Oeste. Como é que a gente fazia para transmitir um jogo de Joaçaba? Para se ter uma ideia, o radialista que atua nos tempos atuais viaja em média 2 mil quilômetros para transmitir o Campeonato Catarinense de Futebol. Há 50 anos atrás, além de percorrer esta distância, Milioli e seus companheiros tinham que enfrentar obstáculos bem maiores que os buracos dos asfaltos de hoje em dia. Viajava 2 dias antes, não havia asfalto, não havia nada. Chegava lá, tinha que ir atrás de um eucalipau, cortar 2 eucaliptos, fazer 2 antenas, né? Instalar um rádio amador e tentar, na sorte, chegar à transmissão aqui. Então era uma coisa muito diferente, muito, muito rudimentar, muito atrasada. O rádio deu um pulo sensacional do ponto de vista tecnológico. Hoje você transmite em qualquer parte do mundo com som local, com garantia, né, com absoluta garantia. A não ser, abre-se aspas aí, esse problema agora da privatização telefônica, que você tem problemas. Quando você tem problemas, aí não adianta. Aí você nem reclamando para o bispo. Em ocasiões passadas, nessa época que eu falo do rádio amador, do rádio romântico, a dificuldade técnica era muito grande, mas você tinha para quem reclamar. A solução não chegava, mas pelo menos você tinha para quem reclamar, para quem desabafar, né? Mas o rádio mudou muito, né? A tecnologia, o microfone mudou, a qualidade do rádio mudou, tudo mudou no rádio. Talvez dos meios de comunicação, salvo o aparecimento da televisão, foi o rádio que mais desenvolveu, que mais criou e que mais evoluiu. Ao longo dos anos, Francisco Milioli Neto, além de desafetos, foi acumulando amigos. Um de seus grandes parceiros profissionais, Gilberto Custódio, da RBS TV, participa do programa. Giba, como é conhecido, confessa que para ser amigo do Milioli é preciso exercitar a paciência, pois devido às suas colocações, o comentarista acaba deixando muito colega de trabalho de saia justa. Olha, eu trabalho, ou pelo menos trabalhei com o Milioli, eu acho que por 4, 5 oportunidades, e juntando tudo isso, deve ter dado uns 10 anos da minha carreira. E o Milioli já me colocou não só em 1, 2, 3, 4, 5, mas em várias situações de saia justa, até porque ele emite opinião, e emite opinião forte. Eu o considero um professor e um dos mais conceituados, e principalmente até como referência, né? Não diria somente aqui em Criciúma, como no estado de Santa Catarina. Reconhecido por seus colegas de trabalho por ser boa praça, Gilberto conta que precisou recuar para não brigar feio com o velho Chico. Era o outro lado da moeda. Agora, na condição de dirigente de futebol, Milioli deixou de criticar para ser criticado. E nem sempre digeria bem o que os seus ex-colegas falavam. Eu me lembro que não foi uma crítica especificamente ao Milioli Neto, gerente de futebol do Criciúma, mas sim ao Criciúma Esporte Clube na época. Isso foi, se eu não estou enganado, em 1988. Houve um comentário efetuado pelo João Nassif na oportunidade. E eu era o setorista da Rádio Eldorado. E quando cheguei ao estádio, o Milioli ficou chateado com as críticas que foram feitas em razão de algumas situações contrárias ao departamento de futebol. Isso ocorre até hoje, o Criciúma não estava legal, o Edu Coimbra na época era o técnico do Criciúma, o Milioli o demitiu, e isso causou uma certa meio que indignação, tal, enfim, situações contrárias em termos de opinião. Aí o Milioli não gostou e ele realmente me xingou na época, né? Não houve um desentendimento, apenas um xingamento por parte dele. E depois isso passou, tal, tanto que a gente lembra disso hoje, mas quando lembra a gente ri. Mas não tem jeito. Apesar das saias justas e de quase ter apanhado, Custódio afirma que sua experiência profissional com Milioli foi positiva. Muito mais positiva, não há a menor dúvida. Tanto como dirigente, até porque ele teve grande responsabilidade naquela montagem do time do Criciúma campeão de 1986, direta na formação do time do Avaí, campeão de 1988. Então, e como radialista, como cronista, eu já havia citado antes, Ele é um cara extremamente conceituado, tem uma opinião muito forte, admiro o Milioli, sempre admirei, ele sabe disso. E daqui a pouco... Milioli Neto conta de sua transição no rádio. A migração das reportagens para comentários. Fatos inusitados, reflexões e depoimentos de consagrados radialistas que participaram dessa rica trajetória. É um instante só. Uma viagem no tempo. Uma aula de radiodifusão. Você acompanha Milioli Neto, a história do rádio. Escolha a direção certa para o seu futuro. Estão abertas as inscrições para os cursos técnicos da SATIC. Confira os cursos com inscrições abertas no site www.satic.edu.br. Não perca essa grande oportunidade. Faça acontecer. Inscrições até 26 de junho. Informações 34317503. Escola Educacional Técnica SATIC. O alvo certo para o seu futuro. SATIC. 50 anos investindo no diferencial em educação. Você está ouvindo Milioli Neto, a história do rádio. Estamos de volta com o programa Milioli Neto, a história do rádio. Um programa que conta a trajetória no rádio de Francisco Milioli Neto. Uma viagem no tempo, uma aula de radiodifusão. Você acompanha Milioli Neto, a história do rádio. Neste bloco, Milioli começa contando a sua experiência quanto à sua migração dentro do rádio. Chico, como é carinhosamente chamado por seus colegas de trabalho, diz como foi passar de repórter para comentarista. O meu início se deu fazendo reportagem esportiva, que era realmente o que eu gostava. Aí não havia problema, né? Você fazia reportagem sempre procurando agradar o entrevistado e quem ouvia a reportagem, procurando tirar do entrevistado aquilo que ele tinha de mais interessante, de melhor, para agradar o ouvinte. A partir do momento que você passou a dar opinião, que eu assinei coluna em rádio, aí você tem uma outra repercussão no teu trabalho. As pessoas que gostam estão de acordo e os que não gostam. A minha atividade, ela foi pautada pela minha honestidade. Aquilo que eu entendo como sendo honestidade profissional. Nunca, jamais distorcer o fato. Mesmo que a verdade, mesmo que o fato cause algumas antipatias, algum tipo de revolta, algum tipo de desgosto em quem está ouvindo. Muitas vezes eu sei que falei para desagradar as pessoas, mas era o que tinha que falar. Mesmo sabendo que poderia desagradar algumas pessoas ou até mesmo perder amigos, Milioli não abre mão da honestidade. Ele entende que o compromisso maior tem que ser com o público e com a verdade. Eu acho que a comunicação tem que ser feita dessa maneira, né? Apesar de uma grande alienação que existe da mídia, em todos os sentidos, tanto no rádio, na televisão, quanto no jornal. Hoje você não pode abrir mão do patrocínio. A comunicação é também capitalista, no Brasil capitalista, no mundo capitalista. E você não vai falar abertamente contra o capital, sem curtir um mínimo de aborrecimento. E eu enfrentei alguns tipos de problema porque, lidando com, embora com o assunto popular que é o futebol, você sempre enfrenta adversidades. Então, mas eu nunca, na minha vida... dormir preocupado porque distorci um fato, porque dele voluntariamente. Jamais, jamais. A vida profissional de Milioli, além de ser pautada por polêmicas, também foi recheada de grandes parcerias. Mário Lima, um dos grandes narradores esportivos do país, registra que, mesmo rodando por diversas emissoras do rádio no Brasil, encontrou no sul de Santa Catarina um dos grandes amigos de sua vida. O amigo da galera, que já atuou em centros como Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre, afirma que Milioli Neto e seus comentários complementam sua narração. Ah, eu, na verdade, eu conheci o Milioli por nome, né, de nome. Que ele é um cara consagrado de Santa Catarina, na opinião esportiva. E conheci o Milioli, a primeira vez que estive aqui em Criciúma, ele ainda como dirigente do Criciúma. Naquela fase embrionária do Criciúma como grande clube. E depois, nos anos 90, quando eu vim de uma forma mais constante transmitir jogos aqui na Rádio Eldorado, aí comecei a conviver com o Milioli como comentarista. Que eu me identifico muito com o Milioli, porque eu acho que a gente faz um contraponto. Sabe? Eu narrando e ele comentando. Lima afirma que, além de ser corajoso em suas colocações, Milioli precisa ser entendido. Para o narrador, o velho Chico fala a verdade sem ter maldade alguma em suas colocações. A forma como o Miglioli comenta os jogos e como ele se apresenta, como ele dá a cara para bater, eu acho que ela é positiva. O Miglioli tem que saber ser entendido, principalmente pelos dirigentes. Porque o torcedor ele entende o Miglioli. O dirigente tem alguma dificuldade porque o Miglioli fala as verdades sem medo de se machucar ou de ferir alguém, porque ele fala aquilo que ele pensa de uma forma bem pura, bem... O Miglioli não tem maldade nenhuma nos seus comentários. Experiente, Mário enxerga a ligação de Miglioli com o Criciúma como fator fundamental para as explanações do radialista, que considera um dos mais competentes do país. Para o amigo da galera, o fato de Miglioli falar o que pensa é positivo para o andamento do bom jornalismo. Ele, como é um cara que, antes de ter sido comentarista ou profissional de rádio, ele nasceu torcedor aqui do Heriberto Wilson, do então comerciário, né? Acho que até teve alguma experiência ali no aspirante do comerciário, alguma coisa assim, porque acho que naquela época todo mundo tinha. E ele sempre foi um torcedor do futebol de Criciúma. E por isso ele fala aquilo que ele sente como torcedor, usando a linguagem do comentarista, porque ele é, sem dúvida, o melhor comentarista de Santa Catarina ao longo desses 50 anos. Ele é um cara reconhecido em todo o Brasil. Né? E eu acho positivo. Só que ele tem que saber ser entendido, as pessoas têm que tentar entender de uma forma assim, positiva os comentários que o Miglioli faz. Porque todos eles são para o lado bom do Criciúma. Não são para o lado ruim. Do Criciúma e do futebol. Porque ele, acima de tudo, ele é apaixonado por futebol. Então eu entendo como positiva essa postura dele de falar aquilo que pensa. Às vezes as pessoas... Ah, mas ele está falando isso aí sem pensar, é muito rápido. Não, é aquilo que ele pensa mesmo. Ele tem uma tese sobre futebol, que é a tese ofensivista, e ele não vai mudar nunca. Fazendo uma autocrítica, Miglioli diz que jamais se arrependeu de um comentário seu. Porém, confessa que já se precipitou em algumas colocações que não eram verdadeiras. Eu nunca me arrependi de ter dito alguma coisa para desgostar uma parte da parcela de ouvintes. Mas, por informação enganosa, eu já cometi, como todos são passíveis desse erro, cometi algum equívoco na hora de informar. E isso não me levou a arrependimento, mas me levou a refazer o fato. Isso eu fiz algumas vezes, né? De repente eu tinha uma informação, colocava isso no ar, ia apurar, ia checar, e não era bem aquilo. O que me levou a tomar algumas atitudes mais cuidadosas, de não me precipitar quando era uma informação perigosa, quando era uma informação, olha, está acontecendo isso. Então, eu primeiro ia me informar, ia ter uma base mais segura para poder passar aquela informação. Num momento de sinceridade, Miglioli afirma que já fez muitas besteiras no rádio. Uma das que ele não consegue esquecer foi do dia que foi demitido por causa de uma piada de papagaio. Fiz algumas bobagens em rádio, né? Numa época, no regime de mais forte, no período mais forte da nossa ditadura, algumas brincadeiras, você não podia nem contar piada. Né? Me lembro que uma vez eu fui para a rua da Rádio Eldorado por ter contado uma piada de papagaio. Ora, se isso é motivo para você ir para a rua, eu contei uma piada do papagaio. O gerente chamou, você está na rua. Por quê? Mas isso é coisa que você fala em rádio? Era uma piada do papagaio. Quando hoje, até na missa o padre fala isso. E eu fui para a rua porque contei a piada do papagaio. Imagina só. Você escuta daqui a pouco. Miglioli Neto fala do momento mais tenso de sua carreira. O dia que a justiça fechou uma rádio dirigida por seu Francisco. Traição, distorção de fatos e uma polêmica que culminou em um dos maiores vexames de uma das mais tradicionais emissoras de rádio de Santa Catarina. Você está ouvindo Miglioli Neto, a história do rádio. Escolha a direção certa para o seu futuro. Estão abertas as inscrições para os cursos técnicos da SATIC. Confira os cursos com inscrições abertas no site www.satic.edu.br. Não perca essa grande oportunidade. Faça acontecer. Inscrições até 26 de junho. Informações 34317503. Escola Educacional Técnica SATIC. O alvo certo para o seu futuro. SATIC. 50 anos investindo no diferencial em educação. Você está ouvindo Miglioli Neto, a história do rádio. Estamos de volta com o programa Milioli Neto, a história do rádio. Neste bloco, o Milioli mete o dedo na ferida e fala sobre o dia em que foi traído por um colega de trabalho. Uma viagem no tempo, uma aula de radiodifusão. Você acompanha Milioli Neto, a história do rádio. Francisco Milioli Neto dirigia uma das mais tradicionais emissoras de rádio de Santa Catarina. Na época, a Rádio Eldorado passava por um período de transição. A rádio tinha sido adquirida pela família Salvaro. Próximo da eleição municipal de 2006, uma polêmica decisão fez com que a Justiça Eleitoral lacrasse a emissora que até hoje pertence a Henrique Salvaro, tio de Clésio Salvaro, na época candidato e atualmente prefeito de Criciúma. Na eleição que a rádio foi fechada, a Rádio Eldorado, também a Rádio Ilha Negra, as duas já sob o domínio da família Salvaro. Família Salvaro não, as duas rádios, pelo que eu sei, pertencem ao Henrique Salvaro. Ali houve um equívoco de um jornalista da rádio, que deu uma notícia na Rádio Ilha Negra. E a Ilha Negra foi envolvida, entende? Foi envolvida, foi o partido, o PMDB, fez uma reclamatória, levou à Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral mandou fechar a Ilha Negra. E por extensão, a Eldorado acabou atingida. Entende? E, na verdade, eu acho que houve um erro muito grave da Justiça Eleitoral com relação à Ilha Negra. O assunto devia ser conduzido de outra forma. Eu nunca provei aquilo ali, nunca provei. Mostrando-se irritado, Milioli se diz traído e não se conforma com o fato de que tudo poderia ter sido evitado. Na época, o Paulo Messer, por orientação do deputado Clésio Salvaro, tinha que dar uma notícia na Eldorado. Isso aí não convém porque vai ter problema. Mas houve tanta insistência que ele veio com tanta convicção para me dizer a informação que uma Kombi fora detida pelo doutor vice-governador, que era vice-governador, doutor Eduardo. Então eu digo, tudo bem. Aí ele deu a notícia. E em seguida houve o protesto. O presidente do partido era o Benedetti. Havia um jogo do Criciúma no intervalo. Eu concedi espaço para ele falar no intervalo do jogo. Mas eu fui traído, porque naquele momento, durante o intervalo, enquanto eu dei 7 minutos, que era o prazo para ele conversar, ele falou 10 ou 15, se não me engano, falou mais do que devia, mas naquele momento o partido já estava movendo uma ação contra a rádio. Milioli explana e confirma que o que foi combinado não foi feito, e ele precisou se explicar à justiça, o que deixou o comentarista e diretor da Rádio Eldorado muito chateado. E isso chateou bastante, porque foi um acordo feito para ele falar o que ele quisesse no intervalo do jogo, para reparar aquele erro cometido contra a minha vontade. Contra a minha vontade. O resultado disso é que o processo envolveu também a rádio, e a rádio acabou sendo fechada no dia da eleição. Eu fui até a doutora juíza, não me lembro o nome dela, expliquei a situação, ela catou tudo direitinho, e em questão de tempo, no mesmo dia, foi reaberta. Mas foi um episódio muito triste, muito lamentável. Tendo a fama de que fala o que lhe vem à cabeça, Milioli afirma na história do rádio que o atual prefeito de Criciúma, na época deputado e candidato a prefeito, pressionou João Paulo Messer para que levasse a notícia ao ar, o que mais tarde fecharia a rádio. O Clésio cometeu fez um ato de pressão sobre o Messer, e aquilo foi para o ar de maneira equivocada. Não era para ir para o ar. Não havia necessidade de criar problema. Até porque a gente fazia um esforço muito grande, sendo o Salvaro candidato e o sobrinho do dono da rádio, a gente fazia um esforço muito grande para não haver comprometimento. Entende? Era mais do que justo, mais do que leal. Né? Não precisava disso. Não havia razão para isso. Embora ele dissesse muitas vezes que a Eldorado prejudicou a campanha dele, não é verdade. O que eu tentava fazer como gerente era o mínimo de envolvimento da emissora na campanha do deputado, da candidatura dele a prefeito municipal, na eleição que ele perdeu. Entendeu? Isso foi lamentável, muito triste. Mas o tempo passou, eu acho que a Eldorado tem que estar acima disso tudo. Mas, infelizmente, essas infiltrações, né? Essas coisinhas pequenas, acabaram prejudicando a própria rádio. Isso é uma pena. O meio de comunicação não pode servir para isso. Deixando de lado o assunto que visivelmente deixa Milioli irritado, o radialista fala da transformação pelo qual o rádio passou ao longo dos anos. Milioli nos conta agora um pouco da sua experiência no que se diz respeito à migração do AM para o FM? Não há assim, uma diferença muito grande entre rádio, que se faz hoje rádio FM, e rádio AM. Há uma mudança técnica, há uma mudança de tecnologia. Você tem um som mais limpo, mais claro, porque qual é o objetivo do rádio FM? É musical. Ora, uma boa programação musical também é jornalismo. Né? A AM tem uma outra finalidade. Mas já há algum tempo, há bastante tempo, que o rádio FM faz muita coisa no AM. E muita coisa no AM, entende? Muita coisa no AM é feita no FM, muita coisa do FM também é feita em AM. Ainda não há uma distinção bastante clara, mas o que se tem de entendimento popular é que o rádio FM é para música, e o rádio AM é para música, é para esporte, é para tudo, né? Não dá bem para fazer uma separação muito distinta. Eu acho que o rádio, bem feito, ele tanto é agradável no FM como no AM. Eu não tive nenhuma dificuldade. Não entendo de música. Gostaria de falar de música também. O jornalismo musical não é uma coisa muito bonita. Quando alguém fala de música, música clássica, música popular, com sabedoria, elegendo o bom autor, o bom cantor, eu acho isso formidável. É educação também, né? Eu gosto realmente do FM com música trabalhada jornalisticamente. Para fechar o nosso programa, Milioli analisa o jornalista e passa uma mensagem para quem sonha em seguir na carreira. Algum tempo atrás, meditando sobre o que é feito no rádio, na televisão, enfim, especialmente sobre a atividade jornalística, para quem faz jornalismo, né, e quem quer fazer jornalismo. E eu entendia da seguinte maneira: não existe jornalista rico, que mora em mansão, que tenha jato, que tenha casa de campo, casa de praia, casa na Baviera. Não existe esse tipo de jornalista. Não há como ele ficar milionário. Ele pode ter uma vida digna, uma vida respeitosa, exemplar, isso sim. O jornalista que hoje tiver uma reserva de muito dinheiro, muita reserva no banco, que está muito rico, você pode acreditar que ele fez lambança na atividade dele. Que ele não foi honesto com o seu público. E assim termina Milioli Neto, a história do rádio. Uma história rica, emocionante e verdadeira do comentarista esportivo mais consagrado do rádio catarinense. Apresentação de Cristine Rodrigues e Bebel Vieira. Mesa de áudio de Jean Vieira. Obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até o próximo programa.